é pra se apaixonar. Alô, Isaac Drinks. Indiscutivelmente eu tomei uma decisão errada. Tô tendo pesadelo com aquelas folhas assinadas. Se eu soubesse que a dor era assim, rasgaria na hora. Não entendo como tinha tudo e joguei tudo fora. Nosso carro tive que vender pra rachar com ela. Nossa casa o banco penhorou, nem quitei as parcelas. Nosso término custou demais, eu achei que sentiria paz. Tô sentindo falta dela, tô sentindo falta dela. Se eu juiz eu te peço um favor, por favor revogue esse divórcio. Eu mesmo assinei minha solidão, mas percebi que fiz um péssimo negócio. Se eu juiz eu te peço um favor, por favor revogue esse divórcio. Eu mesmo assinei minha solidão, mas percebi que fiz um péssimo negócio. Chega pra cá meu parceiro Victor Alencar. Tamo junto, Givaldo Lima. João Vitor Alencar, eletrizando seu coração. Simbó! Quer? Nosso carro tive que vender só pra rachar com ela. Nossa casa o banco penhorou, nem quitei as parcelas. Nosso término custou demais, eu achei que sentiria paz. Mas tô sentindo falta dela, tô sentindo falta dela. Seu juiz eu te peço um favor, por favor revogue esse divórcio. Eu mesmo assinei minha solidão, mas percebi que fiz um péssimo negócio. Seu juiz, eu te peço favor, por favor revogue esse divórcio. Eu mesmo assinei minha solidão, mas percebi que fiz um péssimo negócio. Eu parei pra pensar e vi que não pensei, não tava mentalmente bem quando eu assinei. Quando eu assinei. Chama que é sucesso!